O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao entardecer daquele dia, Jesus lhes disse: passamos à outra margem. Deixando a multidão, eles levaram Jesus no barco em que se achava. Havia outros barcos com ele. Sobreveio um grande vendaval. As ondas investiam contra o barco, a tal ponto que o barco já se enchia de água. E ele, na popa, dormia sobre a almofada. Eles o despertam e lhes dizem: mestre, não te importa que pereçamos? Despertado, ele ameaçou o vento e disse ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou, houve grande bonança. Jesus lhe disse: por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles foram aos outros, aliás, eles foram tomados de grande temor e diziam aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra para a salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Nos sentando e cantando. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? Interessante que logo hoje cedo, quando eu vi o evangelho do dia de hoje, o que me chamou a atenção foi a primeira frase de Jesus: passemos para outra margem. Eu também me admirei de eu ser tocado por essa frase, que no fundo parece não dizer nada, né? Passemos a outra margem. E agora, quando foi feita a leitura, eu até já havia me esquecido, novamente saltou assim na minha direção: passemos a outra margem. Porque tudo aconteceu porque Jesus estava de um lado daquele lago mar de Genezaré e ele precisava passar do outro lado. Então, para não ter que dar toda a volta, eles atravessaram de barco, que era muito mais perto. Mas porque era preciso chegar do outro lado, eles encontraram uma tremenda tempestade. E daí todo o fato que aconteceu e que vocês viram pela narração do evangelho. Gente, nós estamos vivendo isso. É Jesus mesmo dizendo para nós: passemos para a outra margem. Os céus novos e terra nova já estão aí, a pouca distância. Nós já podemos dizer terra à vista. Nós já podemos dizer terra à vista. Esse acampamento que foi de Corpus Christi foi também ligado a São João Batista. E a missão dele foi preparar os caminhos do Senhor. E a nossa missão também, nós já estamos vendo aí diante de nós a terra nova. Nós já estamos vendo diante de nós a nova humanidade, a civilização do amor. A razão de ser da nossa vida, eu queria dizer a você, o mundo foi criado para chegar a este ponto, gente. A máxima glória dada a Deus nessa terra vai ser esta. Depois teremos a glória de Deus no céu, mas o céu é o céu. Mas era preciso que também nessa terra Deus recebesse toda a glória. Então, desde que o mundo foi criado, tudo que veio acontecendo, toda a evolução desse mundo, toda a transformação que foi acontecendo, Jesus veio no ponto central da história. E tudo aquilo que foi acontecendo depois de Jesus, tudo está nos levando para chegarmos lá à outra margem. Nós estamos nesta terra, neste mundo, e nós estamos indo. Jesus mesmo está dizendo: passemos para a outra margem, passemos para o outro lado. Passemos dessa terra para a terra nova, passemos deste mundo para um mundo novo, passemos dessa humanidade para a humanidade nova. Mas justamente porque nós já estamos chegando à outra margem, o próprio demônio organizou essa tremenda tempestade do jeitinho daquela que eles enfrentaram. Você pode calcular que aquela tempestade era uma senhora tempestade, porque os apóstolos eram pescadores. E o pescador está acostumado a enfrentar mau tempo. Se eles ficaram apavorados, e a palavra é esta, é porque foi uma tremenda tempestade. Gente, é isso que nós estamos enfrentando. E a razão é essa: o demônio, sabendo que pouco tempo lhe resta, veio sobre nós com grande furor e ira. Eu até queria mostrar isso para você diretamente. Vai comigo lá para o livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 12. É bom que você veja isso diretamente na sua Bíblia. E ao mesmo tempo, versículo 12. Apocalipse 12, 12. E até esse versículo 12 começa com alegria, porque na verdade nós já estamos aí na iminência, estamos chegando na outra margem, estamos chegando no mundo novo. Então é motivo de alegria. Por causa disso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas ai de vós, terra e mar, pois o diabo desceu para junto de vós, cheio de grande furor. Veja, cheio de grande furor, sabendo que lhe resta pouco tempo. Ele sabe que lhe resta pouquíssimo tempo. Nós já estamos chegando já. Já estamos na iminência da terra nova, onde ele vai ser derrotado. E toda a glória será dada a Jesus, onde tudo aquilo que ele fez para atrapalhar o reino de Deus, para atrapalhar a salvação das almas, tudo isso vai ser perdido. Então ele sabe que tem pouco tempo, mas veja, ele é inteligente, ele é esperto, ele é sagaz, ele é operativo, ele é dinâmico. Deixa eu dizer, ele é trabalhador, ele não é preguiçoso, não. Ele sabe que tem pouco tempo, justamente porque ele sabe que tem pouco tempo, ele põe tudo, e ele está pondo tudo, gente. Essa é uma palavra de sabedoria, é uma palavra de revelação. Ele foi pegar o pior do inferno, o pior do inferno. Imagine o pior do inferno. Ele está pegando isso e agora está jogando sobre a face da terra. Essa imundice que nós temos na face da terra. E desculpe, eu não posso usar outra palavra a não ser essa imundice. Nós estamos sendo vítimas dessa imundice. Mas por que está acontecendo tudo isso? Porque ele está pegando o pior do inferno e jogando sobre nós. Para quê? Para tentar perder o máximo que ele puder. Você sabe que a missão dele é essa, né? Infelizmente, uma vez que ele desobedeceu a Deus, uma vez que ele perdeu o seu lugar no céu por causa do seu orgulho, ele que antes era um anjo a serviço de Deus, um anjo de luz, veja bem, ele que veio para preparar essa terra, essa foi a missão dele. Ele veio preparar essa terra, essa humanidade para Jesus, A finalidade pela qual Deus criou o Lúcifer, e do jeito que ele era inteligente, forte, capacitado, foi para ele preparar essa terra e preparar essa humanidade para o Filho de Deus que viria, para ser o Messias, para ser o Senhor. Ele estava preparando a humanidade e preparando essa terra para o reino do Filho do Eterno Pai, para que ele viesse e fosse o Senhor. Só que recebendo para isso muita inteligência, muita sabedoria, muito poder, ele acabou se envaidecendo, se orgulhando, vendo o seu poder, vendo a sua sabedoria, vendo a sua inteligência, vendo a sua esperteza, vendo que Deus lhe confiou tudo isso. Deus o constituiu príncipe desse mundo. Deus o constituiu. O próprio Jesus depois vai dizer, e claro, como Deus, ele não volta atrás naquilo que ele faz. Deus o constituiu príncipe desse mundo, ele é ainda príncipe desse mundo. Só que ele, que antes era príncipe desse mundo, para preparar esse mundo e essa humanidade para o Senhor, para o Rei, ele como príncipe estava preparando para o Rei. Como ele caiu no orgulho, e no orgulho ele não quis mais obedecer, mas ele quis fazer as coisas do jeito dele. E é claro que o Pai teve que intervir. Vocês sabem muito bem, um dos anjos, Miguel, ele tomou a frente, porque Lúcifer foi ousado demais. Ele levantou a própria mão contra o trono de Deus, está na Escritura. Uma vez que ele levantou a mão contra o trono de Deus, o próprio arcanjo Miguel não aguentou, e ele se pôs entre Deus e Lúcifer, dizendo quem contra Deus, e foi aquela tremenda guerra no céu. E Lúcifer e os seus anjos rebeldes foram expulsos, claro, por ordem de Deus, mas foram os próprios anjos, chefiados por São Miguel, que colocaram a eles para fora do céu. Eles não podiam ter mais lugar, uma vez que ele levantou o seu braço, a sua mão, contra o trono de Deus, quer dizer, contra a soberania de Deus, contra as disposições de Deus. Daí, ele era o príncipe desse mundo, Deus não voltou atrás. Deixa eu dizer, ele tornou-se como que o príncipe negro, que em vez de preparar esse mundo e essa humanidade para o Rei, ele despreparou tudo. Hoje ele não quer que Jesus reine. Hoje ele não quer que o reino de Deus venha para cá. Hoje ele não quer que a terra esteja preparada. Pelo contrário, ele quer detonar. Ele quer matar, ele quer destruir. Ele não quer que a humanidade seja preparada para o Rei. Pelo contrário, ele quer acabar com a humanidade. Acabar já, matando, destruindo. E acabar destruindo para a terra nova, os céus novos e para a eternidade. Hoje, infelizmente, esta é a sua missão. E veja bem, sabendo que pouco tempo lhe resta, nós já estamos chegando à outra margem. Ele veio com tudo, com o pior do inferno sobre nós, sobre a terra e sobre a nossa geração. A nossa geração é uma geração sofrida por causa disso. E é certo que você sente isso na sua carne, na sua casa, na sua família, nos seus serviços, naquilo que você faz. Você percebe isso também no seu corpo, pelo tremendo da tentação. Nós queremos ser de Deus, nós fazemos de tudo para ser de Deus, mas a tentação está aí, por todos os lados. De todos os lados que nós tentamos ir, é a tentação de tudo que é tipo. É duro ser de Deus, é duro ser cristão, é duro ficar na graça, é duro não pecar, é duro ser honesto, é duro ser bom. Parece que tudo impede, tudo atrapalha. É isto mesmo, ele está fazendo questão de impedir. E por que tudo isso, gente? Está aí, em Apocalipse 12, versículo 12. O demônio, sabendo que pouco tempo lhe resta, veio sobre nós, cheio de grande furor, justamente porque sabe que pouco tempo lhe resta. É por isso que eu preciso repetir para você: aguenta firme. E o mais importante, você viu pelo Evangelho, embora nós estejamos no meio dessa tremenda tempestade, Quem está no controle do nosso barco? Não é ele o príncipe desse mundo, não. Ele está causando essa tempestade. Quem está no controle do nosso barco é Jesus. Assim como ele estava no barco com os apóstolos, e os apóstolos tinham a impressão de que Jesus estivesse dormindo, para nós também, gente, a impressão é que Jesus esteja dormindo, que ele não esteja vendo o que nós estamos passando, que ele não esteja vendo essa obscenidade do mundo, essa depravação do mundo, que Jesus não esteja vendo a corrupção que está pegando inclusive a nossa nação, que ele não está vendo o estado da nossa juventude, dos nossos filhos, que ele não está vendo que está dormindo diante da situação dos nossos casamentos. Mas ele não está dormindo, não. Pelo contrário, o próprio Jesus está vendo tudo. Ele está deixando que o demônio gaste todas as suas munições, como se faz às vezes com o inimigo. Deixa que ele gaste todas as munições. Ele está no controle. Ele está no controle. E agora uma coisa muito importante: por que é que Jesus pode estar tranquilo assim, no controle, deixando que o inimigo gaste todas as suas munições? Porque já já ele gastou todas as suas munições, já já ele já pegou o pior do inferno e já jogou sobre nós, vai ficar sem nada. Daí o Senhor vai intervir. Mas por que que Jesus pode ficar tranquilo no controle? Porque ele está dando a nós a provisão suficiente e necessária para nós aguentarmos esta tempestade. E qual é a provisão suficiente e necessária para nós enfrentarmos essa tempestade? É o derramamento do Espírito. Você sabe quanto dura uma geração? 40 anos. Não sei o que digo, são sociólogos que definem que uma geração comporta 40 anos. Por exemplo, eles dizem, dos anos 60, você sabe a revolução que começou nos anos 60, revolução com a juventude, até o ano 2000, isso é considerado uma geração. Quantos anos faz que o Senhor está derramando o seu Espírito sobre a face da terra? 33 anos. Começou em 67. Estamos agora no ano 2000, completando os 33 anos. Gente, temos ainda 7 anos para a nossa geração usufruir ainda desse derramamento do Espírito Santo. O Senhor está tranquilo, ele está sossegado. O que é que nós temos que fazer? E aí é a nossa esperteza. E aqui é algo muito importante para a igreja toda. Aí é algo muito importante para nós mesmos participantes, porque é uma graça para nós podermos participar da renovação e podermos contribuir com a igreja nesta hora de tempestade. Porque a tempestade, gente, está principalmente contra o barco da igreja. A razão de ser daquela tempestade no mar não era apenas o mar, era a barca em que estava Jesus com os apóstolos. Hoje também, a razão da tempestade em que nós estamos, essa tempestade sobre o mundo, provocada pelo próprio Satanás, trazendo os vagalhões do pior do inferno sobre a face da terra, a razão de ser dessa tempestade é atingir a igreja, a barca da igreja, onde nós estamos, a igreja que somos nós. Essa é a razão. Então, nós, a renovação, podemos mostrar para a igreja a provisão que Deus está lhe dando. Eu não sei se você é capaz de entender toda a força da palavra provisão. Quando o exército vai para a batalha, não só o exército em geral, mas também cada soldado vai, e essa é uma coisa meticulosa, preparada no quartel antes. Cada soldado vai com a provisão necessária para aquela batalha, para aquele combate. E aquele pelotão que vai, vai também com toda a provisão necessária, a provisão de alimento, a provisão de remédios, com tudo. Porque ele não vai poder enfrentar uma batalha sem estar com a provisão toda. E além disso, cada soldado vai na sua mochila com a provisão suficiente e ao mesmo tempo necessária para aquela batalha. Eles não põem mais peso nas costas deles, não, eles medem bem as necessidades e põem a provisão suficiente e necessária, só a suficiente, mas a necessária. Portanto, o soldado que não usa a sua provisão, ele é um louco. O pelotão que não usa a sua provisão de alimento, de remédios, de armamento, de munições, porque também as munições, além de ter as armas, tem as munições, porque as munições vão acabando. Um pelotão e um soldado que não usa, e os comandantes que não usam a provisão que receberam, são loucos. Eles estão pondo em risco a própria vida, a vida do pelotão, a vida do exército ao qual pertence, a vida da nação ao qual pertence. Gente, a renovação tem que entender isto. Nós não somos toda a nação. Na igreja nós somos um pelotão. Um pelotão de frente. E claro, o pelotão de frente não é o pelotão dos mais dignos, dos maiores, não, ao contrário. Os generais ficam lá atrás, no controle da batalha, nos planos de guerra. Claro, são soldados valorosos, a tropa que vai à frente é uma tropa escolhida, treinada, mas não são os principais. Pelo contrário, desculpe a expressão, é como o boi de piranha, que vai na frente, como se faz com esses rios onde tem aquelas piranhas que comem, que bebem sangue, né? E portanto qualquer sangue, elas avançam e acabam. Então se esquarteja um boi, ele começa a sangrar e solta aquele boi no rio, as piranhas vêm todas sobre aquele boi, ele acaba no instante, se vê o esqueleto do boi, mas enquanto elas estão aqui atacando aquele boi, a boiada inteira está passando mais acima, e quando elas percebem a boiada, já passou. A renovação é boi de piranha. Nós somos pelotão de frente, que abrimos caminho para a igreja, gente, nesta guerra, nesta batalha, para chegarmos à outra margem. E aí que nós temos, primeiro, nós temos que usar a nossa provisão. A nossa provisão consiste em batismo no Espírito e dons do Espírito Santo. Claro, a igreja tem riquezas e nós também usamos de todas as riquezas da igreja, mas o especial da nossa provisão, veja, o restante do exército é o restante do exército. E não cabe a nós, porque que o general colocou para nós essa provisão? Ele sabe o porquê. O nosso general Jesus confiou a nós esta provisão. Então é loucura nós não usarmos a provisão nossa, que é batismo no Espírito. Não é apenas a identidade, é mais do que a identidade, é a provisão suficiente, mas necessária para nós podermos sobreviver a essa batalha, a graça do batismo no Espírito Santo, mas graça vivida, gente. Não é ter recebido o batismo no Espírito Santo uma vez e acabou, não. Batismo no Espírito Santo é uma coisa contínua, porque você sabe que batizar quer dizer encharcar. É como terra árida, que é encharcada, mas logo, logo seca. Seca muito facilmente. E então, essa terra que é assim, árida, precisa estar sendo encharcada diariamente, continuamente. Se nós não trazemos água, ela se seca completamente e se resseca. Nós precisamos, o nosso batalhão precisa todos os dias ser novamente batizado no Espírito Santo, assim como aconteceu com Eliseu pedindo ao seu mestre Elias. Nós precisamos pedir ao Senhor diariamente porção dobrada do Espírito Santo. E por que porção dobrada? Nós somos boi de piranha. Então para nós é necessário porção dobrada, e não uma porção só, é uma porção dupla do Espírito Santo, para aguentarmos a nossa parte. E isso, gente, é o dia a dia. Não é termos recebido o batismo no Espírito Santo. E uma coisa impressionante: quanto mais nós somos dinâmicos, levando a graça do batismo no Espírito Santo para mais pessoas, e nós precisamos levar isso em todos os grupos de oração. Quando acontece um grupo de oração, é preciso que naquele grupo haja batismo no Espírito. Porque além de nós pedirmos dia por dia, assim mesmo, nas durezas, nas refregas dessa batalha, nós vamos nos secando. A tempestade, gente, está tão medonha que pelo menos todas as semanas nós temos que tomar um banho de Espírito. Nós temos que receber de novo um batismo de Espírito. O seu grupo de oração precisa ser um momento forte, além de louvor, além de adoração, além de ação de graças, além de pedido, além de uso dos dons. Precisa ser um momento forte de batismo no Espírito para todos, e tão forte que atinja não somente nós que precisamos ser rebatizados no Espírito, mas que leve a graça do batismo no Espírito aqueles que ainda não haviam recebido. Você está me entendendo? Inclusive porque as pessoas que vêm para o nosso grupo naquele dia, se não forem atingidas por Deus naquele dia, naquele momento, será que eles voltam depois, na outra semana? Hoje ficaram os dois aqui, tanto Dunga como Eliana, e os dois já deram um testemunho. Claro, temos outros, mas estão os dois aqui. O Dunga conta sempre que ele havia tomado, ele havia fumado, como é que é? É pacal que chama aquilo? Um bode, né? Ele tinha tomado um bode, quer dizer, um enorme cigarro de maconha. Ele fumou todinho. Na gíria dele, estava no maior bode, onde ele ficaria pelo menos 3 dias ou até uma semana zonzo. E foi assim, com aquele jeitão dele, aquele oclão, aquela cabeleira, aquela roupa, toda aquela indumentária própria dele, para a igreja de São José lá em Pindamonhangaba. Graças a Deus que aquele era um grupo quente. Era um grupo tão quente onde havia batismo no Espírito Santo sempre, sem precisar dizer: agora é a hora do batismo no Espírito. Quando você entra numa geladeira, é claro que você sabe que entrou numa geladeira. E também na hora que você entra numa fornalha, você sabe que entrou na fornalha. Ninguém precisa dizer: vamos entrar na fornalha, está na cara. Igualmente, esse grupo, graças a Deus, era tão quente que aí havia batismo no Espírito Santo. E o Dunga conta que naquele dia, gente, não só o bode dele foi embora, que ele ficou são, a zonzeira foi embora, o Dunga ficou consciente, ele pôde aceitar Jesus, ele pôde aceitar a conversão. A mãe dele vinha rezando há não sei quanto tempo. Claro, foi necessária a oração da mãe, que orou tantas vezes por ele. Quando chegava em casa, ele conta sempre, mas tudo isso foi sendo levado, para que num momento o batismo no Espírito acontecesse, e ali ele aceitasse Jesus, aceitasse a conversão, e aí começou a transformação dele. Está aí também a Eliana, ela contou naquele dia, naquela noite, justamente porque a mãe proibiu dela estar com o namorado, ela tomou uma quantidade grande de vinho com álcool, com vinho, só para dar aquele gosto, botou o vinho também. É claro, entrou imediatamente em coma alcoólico. Quase foi à morte. Impressionante, ela volta para casa. No dia seguinte, ela está acordada cedo, dizendo para a mãe: eu vou para o encontro. Sem que a mãe mesmo imaginasse. E vai, graças a Deus, era o padre Léo que estava naquele encontro. Louvado seja Deus. A manhã daquele encontro já começou estourando. É a manhã de sábado. Já começou estourando já. E começou já no ambiente quente. E não deu outra. A Eliana já é batizada no Espírito Santo. Tudo aquilo que ela fez na véspera, como que se tivesse desaparecido. Aí ela foi tocada. Aí ela perdoou, aí ela foi movida a perdoar. Daí Deus traz o pai, a mãe, o encontro, o abraço, e até mesmo toda aquela doença que ela tinha, crônica, estômago, duodeno, acabando com ela por causa dos exageros que ela fazia de bebida, Era uma doença crônica, era como que uma úlcera aberta. Quando ela foi fazer exame, não tinha mais nada. Realmente o Senhor curou completo, curou o Dunga da cabeça aos pés, curou a Eliana da cabeça aos pés. Gente, o Senhor precisa fazer isso. Agora imagine se o Padre Léo começasse um encontrinho assim, com muita musiquinha e tal, piada. O Padre Léo é bom de piada, né? Vamos divertir amanhã. A gente pega um pouco mais firme hoje de tarde, quem sabe amanhã. Não, graças a Deus. Que bom que o grupo ao qual foi o Dunga era um grupo forte, um grupo quente. Era uma noite só, mas naquela noite foi para valer. Você já imaginou se o reino de Deus, se a tropa, se o boi de piranha que somos nós, tivéssemos perdido o Dunga e a Eliana? Mas o Dunga e a Eliana não são mais importantes do que você, e não são mais importantes do que os nossos irmãozinhos que vão para o nosso grupo de oração todos os dias, porque todos os dias ou todas as noites há gente nova, não é verdade? Se seu grupo não tem gente nova, me desculpe, seu grupo está muito ruim. Ele já é ultra ressequido, desculpe, já ficou carne seca mesmo, mas não a carne seca boa, carne de sol, aquela carne que, né? Mas um grupo, até mais ou menos, sempre tem gente nova. E é preciso que esses nossos irmãozinhos, que são para Deus tão importantes e para nós também, tão importantes como Dunga e Helena, tão importantes como eu e você, eles precisam já, naquele grupo de oração, serem pegos por Deus, pela graça do batismo no Espírito Santo. E quem é que vai ministrar isso? Somos nós. De que maneira? Pelo nosso grupo quente. Gente, a provisão para nós, e é uma loucura não usar a provisão, para nós que somos boi de piranha, que vamos à frente, a provisão necessária é batismo no Espírito Santo e dons. O seu grupo não pode ficar sem dons. Se vire, fale com o coordenador, dialogue com o coordenador, seja firme com o coordenador, ou com o coordenador da sua cidade, com o coordenador da sua diocese, eu não sei, mas eles precisam compreender. Se for preciso, manda falar com o Padre Jonas, manda falar comigo, eu tenho o gabarito para falar com eles e mostrar para eles e provar para eles que a identidade, a provisão da renovação é batismo no Espírito Santo e dons. Mas desculpe, não seja você o sem vergonha de ter todas as possibilidades. Você não tem proibição nenhuma e tal, e você não usa os dons. Você não tem proibição nenhuma, pelo contrário, na sua diocese a coisa pode correr e até, graças a Deus, é incentivada. Só que você não usa. Você e o seu grupo não usa, é um grupo frouxo, um grupo leviano, um grupo sem identidade. Mas que o Senhor quer sacudir agora. Assim como a barca dos apóstolos foi sacudida, o Senhor quer sacudir agora você e sacudir o seu grupo. O seu grupo precisa tornar-se um grupo quente, um grupo de batismo no Espírito Santo. E claro, para que o grupo seja quente, gente, a lenha que a gente conhece, que a gente coloca, são os dons. Claro, se no seu grupo não tem oração em línguas, quer dizer, o pessoal nem abanou, não vai ter fogo mesmo, não vai esquentar, não tem jeito. Eu não sei o que você vai ter que fazer, mas o seu grupo precisa ter oração em línguas. Se vire, o problema é seu. É do seu grupo, é da sua cidade, é com a sua diocese, é com os seus coordenadores. Repito, se for preciso, pode mandar falar comigo. Eu topo qualquer parada. Mas o problema lá é seu. E eu tenho a certeza que você consegue. Você consegue primeiro, porque essa é a vontade de Deus. Está inclusive nos livros da renovação, que a identidade da renovação é essa. Identidade quer dizer identidade. Ninguém vai poder dizer que a sua identidade não é a sua identidade. Mesmo que a sua foto já seja uma foto antiga, né? No tempo que você era bonito, no tempo que você era feio, né? Ninguém vai poder dizer que aquela identidade, aquele número não são da sua identidade. Igualmente, gente, a identidade da renovação é esta. Renovação sem dons não é renovação carismática. Então tem que tirar o carismática dela. A lenha para ser colocada, para o grupo tornar-se quente e ser um grupo de batismo no Espírito, são os dons. E é claro, quando começa-se com línguas, daí vem o dom de palavra de ciência, aí vem o dom de cura, vem o dom de profecia, vem o dom de libertação, e é impressionante. Não apenas as coisas acontecem no grupo, como acontecem depois do grupo. Ali mesmo na igreja, na capela, no salão, as pessoas vêm procurar, as pessoas vêm pedir oração, as pessoas são libertas, as pessoas são curadas, as pessoas são convertidas, as pessoas são aconselhadas. Às vezes não pode ficar na igreja, não pode ficar no salão, lá fora, na praça, na rua. Quando a gente sai de um grupo quente, continua mais uma hora e meia, 2 horas de continuação de grupo ali, orando e ganhando almas, reconquistando almas, operando gente, que claro, porque somos boi de piranha, fomos atingidos, e as pessoas precisam passar por cirurgias, verdadeiras cirurgias, além dos novos, além das meninas de programa que aparecem, dos homossexuais, dos embriagados, das pessoas que bebem, das pessoas que adulteram, das pessoas que tomam drogas, das pessoas que passam, que traficam droga, que aparecem no grupo, ou que aparecem ali fora do grupo. Gente, é uma missão enorme, é uma missão de salvação de almas, é realmente tropa de choque, tropa que vai na frente. E nós não podemos ficar sem a provisão, que são batismo no Espírito Santo e dons. E além disso, além de nós usarmos, nós precisamos passar para a igreja. Porque na verdade, não é apenas a nossa tropa de choque que está enfrentando essa tempestade. Não, a tempestade veio sobre a barca toda da igreja. Essa tempestade foi deflagrada contra a igreja. Nós, como tropa de choque, não podemos deixar de ter. É loucura. É como se alguém fosse para um lugar de batalha, onde os generais, os comandantes sabem que tem cascavel até não querer mais, tem urutu, tem cobre de todo jeito, e fossem para lá sem antídoto, sem aquele soro antiofídico, porque senão vai morrer soldado um atrás do outro, e vai morrer o pessoal da cozinha, o pessoal da enfermagem, vai morrer porque tem cobre por todos os lados. O mínimo é terem ali à disposição, fácil, o soro antiofídico, para ser aplicado na hora, assim que for picado. Isso é para nós. Mas, como a igreja inteira está sendo sacudida por essa tempestade do demônio, que sabe que pouco tempo lhe resta, nós precisamos levar a riqueza do batismo no Espírito e dos dons, gente, para toda a igreja, porque a provisão de Deus para a barca da igreja aguentar essa refrega que nós estamos enfrentando, nós que somos igreja e a igreja toda, para aguentarmos essa refrega, é só com a provisão que Deus mesmo nos deu. O nosso general, que é Cristo, já nos deu a provisão. É loucura nós não a usarmos, e é loucura nós não ministrarmos para a igreja a provisão que nós recebemos. Eu acho que você entendeu perfeitamente. Claro, o nosso general está tranquilo, que dá até a impressão de que ele está dormindo. Não está, não. Está muito atento, como estava na barca. Mas assim como Jesus estranhou por que os apóstolos estavam tão medrosos, Jesus também pode estranhar por que nós estamos tão apavorados diante das situações, as nossas situações pessoais, de família, de paróquia, de grupo, de igreja. Ele pode ficar espantado pelo fato de estarmos nessa situação. Por quê? Porque Ele já nos deu a provisão. Porque o Senhor já há 33 anos tem derramado sobre a igreja, não é apenas sobre a renovação carismática, não, é sobre a igreja, tem derramado o Espírito Santo, e com Ele os dons do Espírito Santo. É por isso que Ele pode estar tranquilo, no controle. A igreja já tem o necessário, a provisão suficiente e necessária. Eu tenho certeza que você compreendeu perfeitamente. Cabe a nós, Renovação Carismática Católica, usarmos e ministrarmos esta provisão a toda a igreja. E tenha certeza, Se nós fizermos assim, essa travessia, gente, que já está no final, já está no final, nós já estamos chegando já na outra margem, já nós teremos céus novos e terra nova, a terra nova já está à vista, a humanidade nova já está à vista, o mundo novo já está aí diante dos nossos olhos. Logo, logo nós haveremos de chegar lá, e podemos dizer para nós mesmos e para os nossos irmãos: aguenta, aguenta firme. Deixa eu dizer, é por isso que João Paulo II está aguentando, aguentando, aguentando. Todo mundo dizia que ele não ia chegar ao ano santo. Já passamos da metade do ano santo e o Papa está lá firme. Não só ele abriu a porta santa, mas ele vai fechar também a porta santa. Ele vai chegar ao final e vai fechar. Eu não tenho dúvida, esse ano jubilar, esse ano santo, nos prepara para a era jubilar, para a era santa que nós vamos viver, gente. Não é outra coisa, não. Este ano jubilar, esse ano santo, você sabe que esse jubilar tem todo um sentido. O jubileu era a época da grande anistia, em que todo o perdão acontecia, até o perdão das dívidas, além do perdão dos pecados. Era o grande momento da transformação, em que todo o perdão era dado. E a alegria que vinha daí, por isso também a expressão júbilo, que vem de jubileu, e que vem daqueles chifres enormes que eles usavam para tocar, como os nossos berrantes, anunciando o ano jubilar, anunciando o ano do perdão, anunciando o ano santo. Esse jubileu, esse ano santo, esse ano do perdão, da reconciliação, esse ano da graça, gente, é o sinal da era santa, da era jubilar, que já está aí às portas. Já nós entraremos lá. E é por isso que João Paulo II está levando, no nome de Jesus, a nau da igreja firme, firme, firme, firme. Você vê, todo mundo diz: ele não aguenta, o corpo dele não aguenta, as pernas dele não aguenta. Não tem problema, ele vai com as perninhas assim, né? Já reparou que ele anda com a... mas não deixa ninguém segurar no braço, não... ele vai firme. Especialmente, você, não sei se reparou, a visão dele é perfeita. Ninguém segura, ele segura o papel na mão, e segura o papel assim, e ele lê tudo direitinho, verdade ou não é? Ele não erra uma frase. A gente vê ler aqui, com óculos, com tudo, erra, pula a linha. O Papa, com aquela idade, o Papa com todas essas enfermidades, a visão dele é perfeita, porque a visão dele é perfeita. Porque a visão dele é perfeita, não somente a visão dos olhos, a visão da alma, a visão do espírito. Ele tem a visão clara, clara, clara da terra nova que está aí. Ele está fazendo a igreja fazer a travessia, ele já está vendo do outro lado, ele está vendo a tempestade, ele sabe da tempestade, claro, mas ele também não se deixa dominar pela tempestade. Ele é assistido por Jesus, e ele vai firme, firme, firme, firme. Ele não rege a igreja com as pernas. Então os pneus dele, coitadinho, já estão trópicos, já estão gastos os pneus dele, mas não faz mal os pneus, ele está singrando na barca da igreja. Aí o pneu não interessa, interessa a visão, interessa a cabeça, interessa o coração, e nisso nele vai muito bem, melhor do que a visão, a mente e o coração de todos nós e de todos os grandes do mundo. E nós chegaremos lá. E nós chegaremos lá. E até que cheguemos, gente, e até que cheguemos, e aí está a missão da renovação carismática. E deixa eu dizer, esse grãozinho de fermento que é a Canção Nova dentro da renovação e dentro da igreja. Aí está a missão da Canção Nova também, é vivermos a graça do batismo no Espírito Santo, é vivermos a graça dos dons do Espírito Santo, para ganhar almas, ganhar almas, ganhar almas, resgatar almas, resgatar almas, resgatar almas. Gente, nós não temos que nos perturbar com a tempestade. Deixa a tempestade, quem está controlando a tempestade é Jesus. Deixa o diabo fazer vendaval e deixa o diabo mexer as ondas, isso é o problema dele, é para assustar a gente. Não, a nossa tarefa é ganhar almas, é ganhar almas, é ganhar almas, é ganhar almas, cada vez mais resgatar, resgatar pessoas que parecem impossível serem resgatadas. Essa é a nossa missão, e o resgate vai se fazer pela mesma provisão, não é de outro jeito. Assim como o Dunga foi resgatado, assim como a Eliana foi resgatada, assim como eu fui resgatado, assim como você foi resgatado, é pelo batismo no Espírito Santo que nós vamos resgatar as pessoas que parece impossível resgatá-las. O nosso empenho não é olhar para a tempestade, nem querer resolver a tempestade. Quem resolve a tempestade é Jesus. Vai chegar uma hora que vai dizer: chega. Você entendeu? Ele vai dizer: chega, basta. E vai dizer aos anjos: realizem o que já está em Apocalipse 20. Vai comigo. Jesus vai dizer isso. O mesmo Jesus que disse para as ondas e para os ventos: silêncio, cala-te, porque agora chega. E tudo voltou à bonança. Jesus vai dizer a mesma coisa: chega, basta, silêncio, cala-te, e vai poder dar a ordem aos anjos, dizendo: cumpram, realizem. Eu nem preciso dar mais a ordem, já estava escrito há tanto tempo, há 2000 anos. Realizem o que eu já prescrevi em Apocalipse 20. E o que é que diz Apocalipse 20? João já viu na frente isso sendo realizado. Vi então um anjo que descia do céu, obedecendo a ordem de Deus. Tinha na mão a chave do abismo e uma pesada corrente. Apoderou-se do dragão. E para dizer bem quem é esse dragão, ele dá toda a explicação. Ele apoderou-se do dragão, da antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Então está bem explicadinho. E o acorrentou por 1000 anos. Quer dizer, por um longo período, que equivale a pelo menos 1000 anos. E o acorrentou por 1000 anos. Precipitou-o no abismo, fechando, esse abismo é o inferno, né? Precipitou-o no abismo, fechando-o e lacrando-o com um selo. Você sabe que o lacre sempre foi colocado pelos reis, e também no túmulo de Jesus havia um lacre, para ninguém violar. Se por acaso alguém fosse ali e abrisse, logo se percebia que alguém rompeu, alguém abriu. Então disse que o lacre está rompido. É o que o Senhor manda fazer. Não só precipitou no abismo, mas fechou o abismo e lacrou com o selo, lacrou com o selo, para que ele, o diabo, o Satanás, não seduzisse mais as nações até que se completassem os 1000 anos. E termina dizendo: é necessário, depois disso, que ele seja solto por um pouco de tempo, mas isso não vai interessar mais a nós. Depois de 1000 anos, isso é lá com Deus. Mas vai chegar a hora em que Jesus vai dar esta ordem. Então, gente, nós ficaremos livres do tentador. Essa tempestade vai acabar. E aí, terminando a tempestade, nos últimos momentos, nós chegaremos a outra margem. Jesus virá. Os que tiverem morrido em Cristo, como diz a segunda leitura, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se faz novo. Os que morreram, viveram. E porque viveram, morreram em Cristo, vão ressuscitar primeiro. Nós vivos, a nossa geração que estiver viva, nem precisará morrer, vai ser transformada num abrir e fechar de olhos. É claro isso pela Escritura. E todos nós seremos arrebatados junto com o Senhor ao encontro da nova Jerusalém. E o que é essa nova Jerusalém? Lá no céu, nós já temos esperando para vir uma multidão. Meu pai está lá, minha mãe está lá, a Isabel Cortez está lá, o Paulinho Figueiredo está lá, os que da Canção Nova já morreram, já estão lá, talvez seu pai, talvez sua mãe, talvez filho, talvez irmão, já está lá, morreu em Cristo, está lá esperando. Então uns irão subindo, nós, e outros irão descendo, numa verdadeira procissão de encontro, e Jesus virá, e nos uniremos todos nessa grande procissão, todos eles transformados, todos eles ressuscitados, e viremos para implantar nesta terra, já na outra margem, a terra nova, o mundo novo, a nova humanidade. Gente, já chegaremos lá. É por isso que nós, Canção Nova, que nós, Renovação, que nós, Igreja, só podemos viver a nossa missão. E a nossa missão agora é: derrama, Senhor, o teu Espírito. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, dos quatro cantos da terra. Sopra sobre esses ossos ressequidos, sopra sobre essa tempestade, sopra sobre a barca da Igreja. Espírito Santo, vem, vem, Espírito Santo, porque quem vai controlar a tempestade é Jesus. Quem vai dizer: silencia-te, cala-te, silêncio, chega, basta, a corrente do demônio, vai ser Jesus. A nós cabe, mesmo no meio da tempestade, porque mesmo no meio da tempestade, gente, a nós cabe ganhar almas, ganhar almas, ganhar almas, salvar almas, resgatar almas. Essa é a nossa missão, e fazer isso pelo Espírito, pelo derramamento do Espírito, pelo uso dos dons, é isso que cabe a nós, e esse será o nosso prêmio. Chegarmos lá, a outra margem, carregados. Eu vou chegar com o Dunga, com a Eliana, com você, com você, com você, com você, com você, eu vou chegar com você, eu preciso chegar com você, e você comigo. Eu não vou desistir, você não vai desistir, eu estou fazendo a minha parte, preciso fazer a minha parte. Nós chegaremos lá, nós chegaremos lá. Não conquistei apenas você, não, não apenas você, vamos conquistar muitos outros, e nós chegaremos lá. A tempestade fique para lá, Jesus vai silenciá-la. Nós temos é que resgatar almas. Amém, aleluia. Pode aplaudir com toda a sua força. Amém, Jesus. O Senhor falou, cantemos. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Levantando nossos braços e clamando ao Senhor, vem, vem. Espírito Santo, vem, vem, vem, vem, vem, vem, Espírito Santo. Precisamos ter a coragem de cantar e dizer tudo isso a todas as pessoas. Em verdade te digo, quem não renascer, quem não renascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. Em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. Por isso vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, Espírito Santo, vem. Santo, o vento sopra do jeito que o Espírito Santo quer. Canta isso. O vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, não sabe de onde vem, mas não sabe de onde vem, nem pra onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Levanta os seus braços e canta. Vem, vem, vem, vem, vem, vem Espírito Santo, vem. Levanta os seus braços agora e ora na linguagem dos anjos, que Deus nos permite orar agora. Ora, meu irmão, ora, minha irmã, canta, canta, canta forte. Vamos aquecer esse rincão, aquecer o nosso coração que já está quente pela pregação da palavra. Canta, canta, bendiga o Senhor na linguagem dos anjos, dos santos. Você em casa, faça o mesmo. Você que recebe essas imagens, você que recebe o som da rádio, 11 a pedir o batismo no Espírito Santo aí na sua casa, por você, pelos seus filhos, pelo teu pai, pela tua mãe, pela tua esposa, pelo teu esposo, seus irmãos, pelos doentes da tua casa, você que está dentro da cadeia, encarcerado, peça onde você estiver, você que está no hospital, clame ao Senhor, peça ao Senhor, batiza-me, Senhor, no teu Espírito Santo, pois essa é a promessa reservada para esses dias. Solta a sua voz, clama ao Senhor, põe volume nela, canta não pensando em parar, canta pensando sim, entra em comunhão com os santos do Senhor, com a igreja triunfante, com os anjos do Senhor. Esse dom é para os dias de hoje, sim, é para aqueles que têm simplicidade no coração, mas recebem do Senhor um grande chamado. Canta, meu irmão, canta, minha irmã, faça bom uso daquilo que Deus nos dá nessa tarde, nesses dias, nesse tempo que vivemos. Bendizemos o teu nome, Senhor. E anda lá, balá, e anda lá, balá. E anda lá, anda lá, balá, e anda lá. O vento sopra, o vento sopra onde quer. Você ouviu o ruído, mas não sabe de onde vem. Mas não sabe de onde vem, nem pra onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Clama, que o Senhor dará. Vem. Espírito Santo, vem, vem, vem, vem, Espírito Santo. Entrega a mão sobre o seu coração, fecha bem os seus olhos. Talvez você seja como Nicodemos, um doutor da lei. Talvez você que esteja aqui, você que esteja em casa, ouvindo pelo rádio, vendo pela televisão, se julgue culto demais para entender ou para aceitar. Talvez você seja como Nicodemos, que entendia das leis e que também queria cumprir a vontade do Senhor, porém não tinha o coração aberto o suficiente para entender aquelas palavras que Jesus dizia. Pois ele o procura de madrugada, a sós, e faz aquelas perguntas que você talvez tenha no seu coração. Você que cresceu demais na sabedoria humana. E a resposta de Jesus para ele é essa: necessário vos é nascer de novo, Nicodemos. E com toda a sabedoria ele faz uma pergunta infantil: mas como vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Não é assim. Não é da carne, é da água, é do Espírito. Talvez você seja forte e valente o suficiente como Paulo, e Deus está te derrubando do cavalo nesse momento, fazendo você buscar um pequenino, um Ananias. Seja para você buscar um grande sacerdote, um pequeno Ananias. Busca, meu irmão, mas viva de novo, nasça de novo. E você que tem esse drama na tua cabeça agora, aceita ou não aceita essa pregação? Aceita ou não aceita orar em línguas? Seja você Nicodemo, seja você Paulo. Solta a sua voz e canta conosco. Solta a sua voz. Tenha coragem de mudar. Tenha coragem de pedir, de ceder diante do Senhor, diante dessa palavra, diante dessa pregação, diante dessa oração. Clama no seu interior o batismo no Espírito Santo. Tudo que você já sabe será fecundado. Tudo que você não sabe será ensinado. Ora, meu irmão, ora, minha irmã. Não importa agora quem você seja, em que grau você tenha chegado, ora conosco agora, pelo rádio, pela televisão, aqui nesse rincão. Seja você Nicodemos diante de Jesus, ou Paulo diante de Ananias, receba por imposição do sacerdote agora aquilo que te é próprio, que é promessa de Deus para a sua vida agora. E justamente para selarmos tudo isso, vamos professar a nossa fé. Levante a sua mão direita. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, apareceu, foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo e nos concedeu o perdão de todo o pecado, guarde-vos em sua graça para a vida eterna, no Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Amém. E nós pedimos, Senhor, sela sobre esses teus filhos e filhas tudo o que a tua palavra fez. Sela, Senhor, sela com o teu Espírito Santo, lacra agora com o Espírito Santo, para que nada venha romper esse lacre. Lacra agora, Senhor, com o selo do Espírito, tudo aquilo que o Senhor mesmo realizou em cada um desses teus filhos e filhas, para que isso se realize e a tua vontade possa acontecer. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Você está mais leve, tá ou não está? Tem a impressão que você está mais leve, não está? Não é só impressão, não, gente. Algo muito grande aconteceu em nós. Tenha certeza. Os efeitos virão pela frente. Podemos nos sentar. Quando nós chegamos até você pedindo seu auxílio financeiro, a sua doação, é para podermos manter essa televisão e essa rádio assim, levando o que você acabou de experimentar aqui, simplesmente para o Brasil inteiro via rádio e televisão, e para o mundo inteiro via internet. Quantas e quantas e quantos lugares experimentaram o que nós experimentamos agora? Quantas e quantas celas de cadeia, quartos de hospitais experimentaram o que nós experimentamos agora? Por favor, a sua oferta aqui se transforma em pregação da palavra, nos dons do Espírito Santo acontecendo na vida de todas as pessoas que sintonizam essa rádio e essa televisão. E Deus quer muito mais. Deus não para, Deus vai, nós temos que ir correndo atrás. Portanto, meu irmão, seja generoso na sua oferta, na sua doação. E tenha certeza absoluta no seu coração, sua oferta, o dinheiro que você doa, se transforma em pregação da palavra para muitas e muitas pessoas. Desde já, que Deus, na sua infinita sabedoria, lhe pague Vamos cantar com alegria. Vim, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu amor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Pra te adorar, foi que eu nasci. Irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Deixa eu lhes contar uma coisa. Agora há pouco a Glória veio aqui e me trouxe um par de alianças. Vocês podem mostrar que estou colocando aqui sobre o altar, bem pertinho da patena, com a hóstia e do cálice, que serão consagrados. Porque o que ela me contou foi isso. Quando hoje de manhã cedo, no intervalo, a Eliana falou daqueles que estavam sendo tocados por Deus em casa, porque há muito tempo não vinham à missa, que obedecessem a esse imperativo de Deus e viesse para a missa. Um casal jovem, com 9 meses apenas de casados, sentiram que era para eles. Com 9 anos, eles disseram com toda humildade, já estão vivendo um momento de crise, mas resolveram e vieram. E estão aí E até como no caminho, vindo para cá. É impressionante, né? Para ver como nós estamos realmente numa luta espiritual. Pode mostrar aqui. A aliança dele partiu-se. Está aqui a divisão da aliança. Mas ele trouxe a aliança partida mesmo e pediu que desse uma bênção. Eu falei, claro, dou a bênção sim, mas algo mais. Vou deixar no altar, sobre o corporal, ao lado da patena e do cálice, para que tudo aquilo que acontecer na Eucaristia aconteça sobre essa aliança. Eu tenho a certeza que o Senhor vai intervir. Claro, vocês não precisam, mas se vocês quiserem, se esse casal quiser se manifestar, levante a mão, se quiser. Vocês são livres. Querem? Levante a mão. Lá no fundo, onde é que eles estão? Me mostra, Padre Zé Augusto. Obrigado, filho. Isto. Deus abençoe vocês. Também essa garra, essa coragem de vocês se mostrarem a Deus. Deus os abençoe. Mas eu aposto que muita gente ficou com uma santa inveja, né? Pode colocar. Não precisa trazer aqui, mas coloque. Coloque as suas alianças agora no altar. Você que está aqui no rincão, você pode tocar na sua aliança e dizer, Senhor, eu estou colocando lá no altar, junto com as alianças dele. A minha não partiu, já está mais do que partida, infelizmente, mas eu coloco aí, Senhor. A minha está boa, está forte, mas eu preciso que ela fique forte. Você em casa também, coloque junto com essas alianças, e com essa aliança partida, coloque aqui sobre o altar, porque o Senhor vai intervir e Ele vai refazer aquilo que precisa ser refeito. Acolhei, ó Deus, esse sacrifício de reconciliação e de louvor, e fazei que, purificados por Ele, possamos oferecer-vos um coração que vos agrade. Antes de terminar a oração, me veio agora, eu não posso deixar de fazer. Várias pessoas, especialmente mulheres, que estão sós, e até a sua aliança no dedo ou guardada tem sido um peso para você, por tudo isso que você viveu. Porque vocês se separaram, porque seu marido foi embora, porque ele abandonou você, porque você está só, porque você perdeu seu marido, você é viúva. Coloque também a sua aliança aqui. Até eu deixo dizer para essas pessoas, mesmo que vocês estejam separadas, volta a pegar a sua aliança, volta a usar a sua aliança. Então, se você precisa, você que está em casa, ir lá buscar a sua aliança, onde ela estiver, busque. Deixe aí, durante a missa, diante da televisão, do rádio. Se você está aqui e tem uma aliança guardada, faz isso agora no coração e na mente. E depois da missa, põe a aliança. Porque essa aliança foi em primeiro lugar com Deus. Não foi só com uma pessoa. Ele morreu, mas a aliança fica com você. A não ser que você volte a se casar, então você usará uma outra aliança, essa o Senhor vai guardar. Mas vocês se separaram, a primeira aliança foi com Deus, recoloque-a no seu dedo, vai ser sacramento para você. Deixe esta aliança agora aqui no altar, junto com essas, e a partir da missa use-a para o seu proveito e para que a vontade de Deus se realize. Tudo isso por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, ao Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Obrigado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, bendizer-vos.